construir, reformar ou inovar, venha para Meta Construções. Aqui a sua construção custa menos. Pisos, cerâmicas, cimentos, louças, hidráulico, tintas, ferramentas, portas e tudo que você precisa para construir, reformar e inovar. Na compra à vista, você ganha um super desconto de até 15%. E dividimos em todos os cartões sem juros. Meta Construções, BR-402, Estrada Parnaíba Chaval, fone 3322-6632. Nutri Rações, Pet Shop, uma grande variedade em brinquedos, rações, produtos de higiene e beleza, farmácia completa para atender seu pet, tudo que o seu animalzinho precisar. Nutri Rações, perfeita para o seu animal. Avenida Álvaro Mendes, 1193 Centro, fone 86-3321-2949. WhatsApp Delivery 99437-6077. Instagram Nutri Rações PS. Aceitamos todos os cartões. Nutri Rações, perfeita para o seu animal. De 11 a 13 de abril, você economiza no fim de semana completão Mix Mateus. Vem aproveitar. Arroz Celta, 1,3,79 kg. Molho de tomate Pomodoro sachê 300 gramas, 1,59 kg. Peixe Tambaqui, 1,14,99 kg. Camarão cinza, 1,31,99 kg. Coxa com sobrecoxa de frango, 1,12,90 kg. Ofertas válidas até 13 de abril. Aproveite. Vem no Zap Mix Mateus. Receba as ofertas de Páscoa direto no seu celular. A Ultragás do Grupo Parnalto está sorteando todo mês um brinde sensacional. Compre Ultragás e concorra a geladeira, televisão, fogão, micro-ondas, air fryer, forno elétrico, bicicleta e outros. Peça Ultragás 3322-4444 ou pelo WhatsApp 99992-2211 e participe. É a Ultragás do Grupo Parnalto. Ultragás é azul, azul da cor do céu. Ultragás, você já sabe, dura muito mais. Mais economia em tudo que a gente faz. Com botijão azul da Ultragás. Ultragás, você precisa dessa segurança. Clínica Dr. João Silva Filho, onde você encontra uma equipe de profissionais qualificada na realização de consultas, tratamento com exames de imagem, a serviço da sua saúde e pronta para melhor lhe atender. Clínica João Silva Filho, os cuidados que você precisa nas mãos de quem entende. Praça Santo Antônio, Centro, fone e WhatsApp 86-3131-8090. Responsável técnico, Dr. Tiago Almendra, CRM 4978. SEVE, Colégio Unidade Parnaíba, infantil, fundamental, médio e pré-vestibular. O Grupo SEVE é formado por pessoas que acreditam no poder transformador da educação. Mega estrutura, SEVE, Colégio Unidade Parnaíba, transformando sonhos em realidade. Quer fazer parte deste time de vencedores? Agende uma visita. Rua Esperança Fontenelle Carvalho, 51, bairro Frei Gino, próximo ao Mix Atacarejo. SEVE, Colégio Unidade Parnaíba, feito por mãos, corações e inteligências. Jornalismo de verdade é compromisso com você. Sou mais cidade, sou só amor e diversão. Estou feliz na cidade, por isso canto essa canção. A número um no coração. Rádio Cidade, a número um nos carros e no seu coração. Cidade, a rádio que se inspira em você. 7:31. Nenhum desafio derruba quem acordou com o pensamento de que vai vencer. Eu sei que você é capaz de criar um novo destino. A sua existência é uma preciosidade. Encare hoje como um recomeço.

Gatão da Noite, Menino Bom, sua esposa Sheila, ligados aqui na programação. Dagmar Silva, bairro Rodoviária, também ouvindo a Rádio Cidade. Abraço aqui os amigos do Convite à Felicidade, Ivaldo Rabelo, Dona Eliana Mota, o Rafa Braga. Alô, seu Diogo Vasconcelos, bom dia também. Francinete Araújo no Bebedouro, a Terezinha do Pindorama, ligada aqui também com a gente. A Maria do Rosário no bairro Piauí, o José Antônio Filho do Belga, Cidade, a Rádio Guia se inspira em você, você ligado. Francisco das Chagas do Centro, alô, alô, você no centro de Parnaíba, ligado na Cidade. Pessoal do bairro São José também. Alô, Fabiola Rocha, Pindorama, ligada aqui na programação. A Gorete Alves no bairro João 23, a Patrícia no Residencial Dunas. Alô, meu amigo de Paula do Paraíba, né? Eliane Martins, de Paula, toda a galera aí do Paraíba. O Paulo Araújo, também a dona Margarida Maria, a Sandra Passos no Joás Souza, todos ligados aqui do Manhã da Cidade. Alô, Toninho, da Tapeçaria Toninho, na Tabajara, ligado aqui. O Juarez, é o Joelson, né? Galera ligada aqui na programação, na agroexpansão. A dona Conceição, a mãe do De Paula. De Paula, meu amigo De Paula. É, o Nivaldo também, né? Aquele abraço. Juliana, em Luiz Eduardo Magalhães, a Nicole, todos na sintonia. O Miguel Machado também, a Amparo, na Nova Parnaíba, a Dona Dourada e seu Dourado, na sintonia também da Rádio Cidade. O Kennedy Souza, no bairro São José, também Francisco Paiva, o pintor Francisco Paiva, Chico do Pindorama, ligado também aqui com a gente. E a Fátima Oliveira do Bebedouro, Fransquinha, Caixeixa, toda a galera ligada aqui no Manhã da Cidade. Agora tem Liri Texas, My Love. You've been looking for love. Well, honey, I can give. Rádio Cidade. Cidade. Confesso que sou muito diferente dos dias de hoje. Tô nem aí se já virou fora de moda meu jeito de amar. Será que esse cafona andar abraçados? Dois apaixonados pegando na mão. E no fim de semana ir ao shopping curtir um cinema. Eu sei que hoje tudo está mudado, mas tenho um coração apaixonado que me faz ser um cara romântico sem nenhum problema. Sou assim, mando cores até, peço música no rádio, sou amante do amor. Sou assim, mando cores até, peço música no rádio, sou amante do amor. Sou muito diferente dos dias de hoje. Tô nem aí se já virou fora de moda meu jeito de amar. Será que é ser cafona andar abraçados? Dois apaixonados pegados na mão. E no fim de semana ir ao shopping curtir um cinema. Eu sei que hoje tudo está mudado, mas eu tenho um coração apaixonado que me faz ser um cara romântico sem nenhum problema. Sou assim, mando flores até, peço música no rádio, sou amante do amor. Sou assim, mando flores até, peço música no rádio, sou amante do amor. Sou assim, mando flores até, peço música no rádio, sou amante do amor. Sou assim, mando flores até, peço música no rádio, sou amante do amor. Confesso que sou muito diferente dos dias de hoje. Ao te ver pela primeira vez, eu tremi todo. Uma coisa tomou conta do meu coração. Com esse olhar negro de menina, me fez nascer no peito esta paixão. E agora não durmo direito pensando em você, lembrando seus olhos bonitos perdidos nos meus. Que vontade louca que eu tenho de tê-la comigo, calar sua boca bonita com um beijo meu. A deusa da minha poesia, ternura da minha alegria, nos meus sonhos quero te ver.

A rádio que se inspira em você, aqui no Manhã da Cidade, Ivete Sangalo, aqui no Manhã da Cidade, também passou Amado Batista, Princesa, Zezo, Amante do Amor, também Lady Texas, My Love, Gustavo Lima, 60 segundos, e lá no comecinho, quem é ele? Com Zezé de Camargo e Luciano, aqui no Manhã da Cidade, desta terça-feira. Eu volto já trazendo a sua música preferida, aqui na programação do Manhã da Cidade. Classificados da Cidade. O produto e o serviço que você procura está aqui. Pizzas e esfirras, a melhor e maior esfirra da região. Pizzas extremamente recheadas, franquia diretamente de São Paulo. E para sobremesa, temos picolés, sorvetes e açaí. Avenida Doutor João Silva Filho, 4800, na rotatória do Planalto. Pedidos 869-9408-7084. Zezão Auto Center, o Auto Center mais completo da região, em dois endereços, Avenida Pinheiro Machado e Dr. João Silva Filho. Zezão Auto Center, sua direção certa. Fone WhatsApp 86995223091. Delta Cimentos, seu distribuidor autorizado dos cimentos Elo, Nacional e Poti. Garanta o melhor preço. Delta Cimento, Avenida Francisco Borges, 4982, bairro João 23, próximo ao aeroporto. WhatsApp 86981444186. Lava Jato Jeffcar, lavagem automotiva, polimento técnico, vitrificação de farol, higienização de veículos e muito mais. Lava Jato Jeffcar, Avenida Doutor João Silva Filho, 4840. WhatsApp 86995869298. Classificados da Cidade. Empresas inspiradas em qualidade e preços justos. Muito bem, muito bom dia. Fala agora com Carlos Barreto, da Ergo Naturais. Fala aí, Carlos Barreto, o homem da Ergo Naturais. Olá você, Carlos Barreto, da Ergo Naturais. Quero falar hoje da causa de todas as doenças. Você sabia que todas as doenças estão ligadas à área gastrointestinal? Isso mesmo. Você tem sinusite, rinite, vem da área gastrointestinal. Você tem reumatismo, artrite, artrose, vem da área gastrointestinal. Se teu intestino não funciona bem, se você está acumulado de crostas grudadas nas paredes intestinais, envenena toda a corrente sanguínea, até o coração reclama. Você quer desintoxicar o seu organismo, você quer ter saúde, você quer comer bem, dormir bem, viver bem. Tome nove misturas diariamente. Nove misturas, é bom para pra gastrite, pra úlcera, pra má digestão, pra gordura no fígado. Nove misturas desintoxica seu organismo. Nove misturas é o produto ideal pra você. Você encontra na Ergo Naturais, que o nosso locutor vai dar o endereço pra você. Muito bem, Ergo Naturais, dois endereços aqui em Parnaíba, Avenida Álvaro Mendes, esquina com Capitão Claro, no centro, e na Caramuru, em frente ao mercado da Caramuru, tem Ergo Naturais no Pindorama. Confira as ofertas da terça do café no Eliseu Martins. Goma fresca Nossa Goma, 1 quilo por apenas R$5,49. Café cappuccino 3 corações, 100 gramas Classic por apenas R$9,69. Café com leite Santa Clara, 300 gramas por apenas R$17,99. Açúcar cristal Coruripe, 1 quilo por apenas R$3,89 pelo Eliseu Clube. Pão bola de leite, 300 gramas por apenas R$6,99. Essas e muitas outras ofertas você encontra no Eliseu Martins. Queremos você 100% satisfeito. Festival de Eletro com super condição de pagamento é só no Magalu. Fogão de 4 bocas da Smalltech, parcelinhas em 10 juros de R$59,90. Micro-ondas Electrolux 23 litros, parcelinhas em 10 juros de R$62,90. Lavadora Consul 15 quilos, parcelinhas só de R$109 mensais. Geladeira Electrolux 371 litros com parcelas de R$151 mensais. Parnaíba Equipamentos, tudo para equipar a sua empresa com qualidade e eficiência. Equipamentos para restaurantes, pizzarias, padarias, frigoríficos, supermercados e bares. Temos vitrines, balcões, ilhas para congelados, freezers, cervejeiras, visa-buller, expositores, serra-fita, fornos e fogões, assadeiras e muito mais. Avenida Deputado Pinheiro Machado, bairro Rodoviário, em Parnaíba. WhatsApp 869-9442-2886. Garanta já o melhor para o seu negócio. Seu carro precisa de revisão? A Dom Pneus resolve. Cuidar da manutenção do seu carro é essencial para garantir, além de segurança, a longevidade do seu veículo. Na Dom Pneus, você encontra toda a linha de pneus Continental, além da manutenção completa do seu carro, com o menor preço do mercado. Fazemos o check-up de até 15 itens de forma gratuita e facilitamos o seu pagamento. Parcele em até 10 vezes no boleto com a Dom Cred. Consulte as condições de crédito. Dom Pneus Auto Center. Passe em uma de nossas lojas ou entre em contato através do nosso WhatsApp 86 99900 4241. Paraíba tem oferta boa todo dia. Vem correndo aproveitar. Samsung A06 128GB, 10 de R$84,90 sem juros. Samsung A05S 128GB, 10 de R$99,90 sem juros. Samsung A16 128GB, 10 de R$139,90 sem juros. Tá facinho de comprar. Essas e muitas outras ofertas em até 10 vezes sem juros nos cartões de crédito. Paraíba, Madeireira Delta e Delta Mix prepararam para você ofertas em todos os setores da loja. São linhas, caibros e ripas com até 30% de desconto. E tem mais: tábuas, muira, catiara, angico, pequi e outras com até 20% de desconto. Vem aproveitar as melhores ofertas para sua obra. Vem para Madeireira Delta e Delta Mix. Avenida João Batista Silva, 257, e Avenida São Sebastião, no antigo M Shows. WhatsApp 86 99 4479-1869. Nove mistura eu vou comprar pra saúde melhorar. Nove mistura é qualidade, é bem-estar. Nove mistura é um produto da família. Nove mistura é 100% natural. Ele te fortalece, melhora a digestão, purifica o seu sangue. É bom demais, meu irmão. Nove mistura é sua dose de saúde. Nove mistura é a solução. Nove misturas, feito com extratos especiais para você que tem azia, gastrite, má digestão. Te auxilia no colesterol, diabetes e dores no corpo causados pelo reumatismo. Para você que sofre de inflamações no útero e ovário e no homem, é ótimo para cuidar da próstata. Venda exclusiva na Ergonaturais, o endereço da sua saúde, na Avenida Álvaro Mendes, finalzinho da Capitão Claro, e também na rua Caramuru, ao lado do mercado. Ei, mãe, tem um caboclo aí fora querendo falar com a senhora. Diz que já veio aqui umas 10 vezes e a senhora não atende ele. E nem vão atender, meu filho. Eles querem que eu troque o meu plano da Pax União, que eu confio que tá comigo há tanto tempo, pelo plano rei deles. Tá pensando que eu sou abestada, é? Aí o compadre mudou de plano e foi embora, foi cedo. Na Pax União, quanto mais eu viver, mais ela gosta. E eu quero viver muito. Seja Vivo, seja sócio Pax União. Solicite nossos consultores e conheça nossos planos. WhatsApp 99423-0624. Pax União, amiga nas horas difíceis.

claro que é Jesus. Essa luz só pode ser Jesus, só pode ser Jesus. Essa luz, essa luz só pode ser Jesus, só pode ser Jesus. Essa luz, claro que é Jesus, é claro que é Jesus. Essa luz divina, essa luz. Momento do Rei. Rádio que se inspira em você aqui no Momento do Rei, Fé, Luz Divina e Apocalipse. A sequência é Momento do Rei, que volta amanhã, 8 da manhã, aqui no Manhã da Cidade, aqui na Rádio que se inspira em você. Se ligado na cidade. Manhã da Cidade. gente morou. Você já mudou. Eu mudei, você não me queria mais.